Criador, do dom perfeito, a ti seja glória. Criador da terra e céu, digno de adoração, Rei de todo o universo, a ti seja glória. Seja glória.